Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, possamos nesta noite, com a bênção do Mestre, desses espíritos amigos, tão generosos que nos acolhem, nos amparam, nos ajudam, possamos procurar nesse conhecimento que nós temos, aquilo que possa nos ajudar. O tema da noite surgiu a partir de uma experiência que eu vivenciei há pouco tempo e que fez relembrar várias coisas que aconteceram já e que a gente tem notícias, talvez vocês também tenham relatos aí que possam até contribuir para mostrar que a realidade espiritual ela é muito presente, ela é muito forte na vida de todos nós. Nós sabemos que os espíritos estão atuando. Os espíritos estão atuando o tempo todo na nossa realidade aqui material, e conhecer, saber dessa possibilidade é algo muito importante. Então, daí veio a ideia de a gente abordar o tema aí do Charlie, relembrar que já foi um modismo também do copo, da brincadeira do copo, brincadeira do compasso, que de brincadeira pode se tornar algo muito sério. E a gente refletir também que não são só os jovens que estão evocando os espíritos o tempo todo, ou as crianças. Também os adultos fazem as suas evocações diárias. E aí a gente nem percebe. Então, essa é a nossa reflexão para essa noite, vai ser o nosso tema. E nós temos então que lembrar que essas brincadeiras aí, como a do copo, a do compasso e mais modernamente essa forma que eles fizeram de evocar um espírito usando a caneta. Na verdade, essa situação ela surgiu de uma brincadeira que foi feita aí para lançamento de um filme. Então, os produtores ou as pessoas envolvidas lá com o filme, eles resolveram colocar uma das coisas que se faz no filme como se fosse algo autêntico. Alguém realmente evocando um ser demoníaco, que seria o tal Charlie, usando a caneta. Duas canetas, uma sobre a outra, na forma de cruz. Isso surgiu lá nos Estados Unidos. Então eles usaram yes, no, e perguntam para o espírito, ou para o demônio, como eles fazem pensar, né? Você está aí? Charlie, você está aí? E a caneta se mexe então. E eles fizeram essa brincadeira na forma de vídeo, colocaram na internet e muitas pessoas começaram a reproduzir. Eles fizeram como brincadeira, como uma forma de chamar atenção para o filme que seria lançado, porque agora, inclusive numa casa espírita, nós estamos falando de um filme que não tem nada de espírita, porque vai deturpar, como quase todos fazem, vai deturpar a realidade espiritual. Mas estamos falando aqui do filme. Então o objetivo deles com esse vídeo foi alcançado, que é de chamar atenção para o filme. Então essa brincadeira aí foi reproduzida pelas crianças, pelos jovens, e eu acho até que adultos às vezes se deixam levar por isso, né? Para tentar ter um contato, uma realidade com o mundo espiritual. E o que que acontece então? Essa brincadeira ela acaba dando um resultado, sim. Porque quando você evoca alguma coisa, ela vai de alguma forma acontecer. E nós vamos então pensar e refletir sobre as consequências que tem disso. Mas antes lembrar algumas coisas que também pode não ocorrer nada. Tem pessoas que brincam, eu trabalho em duas escolas, de duas regiões bem diferentes da Grande São Paulo, com realidades assim, sociais, culturais diferentes, e nas duas escolas, muitos jovens, muitas crianças fazendo a brincadeira e nada acontecendo. Já em outra circunstância, em outro caso, acontecem coisas. E aí, então, por que que para uns funciona da caneta realmente se mexer e para outros não? Nós, como espíritas, nós sempre descartamos as possibilidades das fraudes, das brincadeiras de mau gosto, das travessuras que fazem, porque é possível você manipular esse tipo de experimentação para ela acontecer. Se você colocar duas canetas apoiadas, como está aqui, e um leve sopro com a boca entreaberta, você consegue produzir um pequeno movimento nela. Ela realmente se desloca uma sobre a outra, ela vai cair dali, ou ela vai girar um pouco. Mas o fenômeno pode ser um pouco mais drástico quando realmente tem a ação do espírito. Então, como que a gente percebe se algo é realmente uma manifestação espiritual ou não? É pela intensidade e a frequência do fenômeno. Se a caneta mexer ligeiramente, não se mexer mais, é algum fator físico que provocou aquele movimento. Então, uma trepidação que não foi percebida na mesa, um sopro que ninguém percebeu, e aquilo movimenta a caneta realmente. Agora, se essa caneta começar a girar, fica com medo, porque ali tem um espírito mesmo. E por que que eu estou dizendo, então, fica com medo? Porque realmente, quem vai se prestar a produzir esse fenômeno, não são espíritos que nós possamos confiar. Às vezes eles nem são maldosos, às vezes eles não são mal intencionados, porém, nós não sabemos que espírito está ali. E aí é que vem o grande problema desse tipo de situação. Mas, ainda não falando da intervenção espiritual, o que que acontece? Muitos ficam com medo só de perceber um ligeiro movimento dessa caneta. E aí é que vem, muitas vezes, a possibilidade de surgir ali, para a pessoa, uma situação realmente de risco. Porque a gente sabe que alguns jovens, algumas crianças, são fortemente impressionados. Mesmo sem ter nada espiritual envolvido, só pelo medo, eles podem ter ali algum tipo de emoção, algum tipo de estado que se torna perturbador. Então, é o cuidado que se deve ter para não se criar uma situação que, sem ter a participação dos espíritos, pode levar alguém a ficar com medo. Isso é uma coisa tão séria que eu ouvi de uma aluna de uma escola dizendo assim, professor, eles estão brincando com a caneta lá no fundo da sala. Eu não quero ficar nessa sala. Eu tinha acabado de entrar na sala, ia começar a aula, e ela me falou isso. Aí na hora eu já fui lá no fundo, pedi para parar com a brincadeira, mas ela, só de pensar que alguém estava fazendo a brincadeira, ela não estava envolvida. Ela já queria sair da sala, fugir dali. Tamanho medo que ela tem desse contato com o mundo espiritual. Isso em razão de uma série de histórias que ela já ouviu. Sem nem ter contato direto com nenhum fenômeno, só de ouvir, ela já tem medo. E o medo ia ser para ela ali naquele momento algo perturbador, ela não ia querer ficar na sala. Então veja como é impactante esse tipo de atitude do jovem. Para muitos é uma brincadeira inconsequente, para outros cria ali uma impressão negativa. Então por isso que é necessário esclarecer, alertar os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos alunos, para que eles entendam o que se passa por trás desse tipo de situação. E já falamos então do medo, e aí podemos começar a falar que realmente nessas brincadeiras ocorre a participação de espíritos. Eles podem intervir nesses fenômenos, como fizeram no passado em muitas ocasiões e como continuarão fazendo. Só que antes, nós vamos ver que ocorreram situações aí no Brasil que levaram alunos a terem algumas reações negativas. Olha, lá numa região lá do Nordeste, alunos de Cajazeiras, uma cidade, passaram mal após, aluna de Cajazeiras passou mal após ritual de invocação de espírito dentro da escola. No Amazonas também aconteceu, alunos alegam mal-estar após Charlie, e escola do Amazonas convoca a paz. Então você vê, acontecem essas situações, esses episódios. E quantos não foram divulgados? Quantos não viraram notícia? E jovens que poderão estar, por exemplo, já iniciando até um processo obsessivo em decorrência desse tipo de postura, de envolvimento com essas brincadeiras. O caso mesmo que eu presenciei não foi noticiado na imprensa. Então imagine em quantas escolas essa situação se passa. não é? E quantos estão agora, por causa do medo, muitas vezes favorecendo que um processo obsessivo vá se implantando na sua mente? Porque esse é o grande risco que tem das brincadeiras inconsequentes com o mundo espiritual. Os espíritos, eles têm uma limitação para a ação, nós sabemos. Eles não agem no mundo material tão livremente quanto nós pensamos. Eles agem à medida que nós vamos fazendo essas concessões para eles agirem em nossas vidas. E uma das maiores que nós podemos fazer aos espíritos é através do medo. O medo que eles conseguem estimular em nós é uma das grandes possibilidades que eles terão de nos manipular, de nos fazer agir como eles querem. E é aí que vem, então, o grande risco dessas situações. E a situação que eu presenciei foi uma situação assim, em que jovens de uma turma, que nem eram meus alunos, estavam lá envolvidos com a brincadeira, e eu fui correndo ver por que eles estavam gritando tanto além do normal. Porque em escola se fala muito, tem muito barulho. Hoje em dia parece que os jovens falam muito mais do que falavam no passado. E achei estranha aquela gritaria, embora sempre possa haver muito barulho numa escola. Lá estavam eles com uma gritaria que parecia que era de pânico mesmo. E quando eu chego lá, tem uma jovem num estado bem lamentável. Ela já estava deitada ali no chão. As pessoas que estavam tentando socorrê-la estavam tentando fazer um exorcismo clássico, como ocorre nas igrejas, colocando a mão sobre a cabeça e ordenando que o demônio saísse dali, e nada acontecendo. E ela, naquele estado de pânico, de gritaria, realmente ali, fora de controle. As pessoas segurando ela apenas para que ela não batesse a cabeça no chão. Né? Pedi que se afastassem, perguntei o nome dela, comecei a chamá-la pelo nome e, na oração, pedi a Deus que encaminhasse o espírito que pudesse estar ali provocando o fenômeno para que ele se afastasse dela. E à medida que isso foi sendo feito, sem contato físico da mão sobre a cabeça dela, como estavam fazendo, ela voltou à normalidade. Então a gente vê que a maioria das pessoas também estão despreparadas para lidar com um caso desse, né? Então, o que, que estavam ali naquele momento, naquela atitude? Estavam fortalecendo mais ainda um possível espírito que estivesse incorporado nela. Porque só de imporem as mãos na cabeça, grudando a mão aqui na testa e falando demônio, saia desse corpo, estavam levando o espírito a realmente se sentir ou zangado por ser chamado de demônio, porque muitos deles não gostam de ser classificados assim, ou aqueles que pensam que são, porque também existem espíritos no mundo espiritual que acham que eles são essas entidades que a humanidade criou no seu imaginário. Muitos espíritos, quando eles desencarnam, eles tendem a assumir certos personagens míticos, certos personagens do folclore, isso por causa de uma ideia fixa que eles criam em torno dessas ideias. Tem até encarnado que tem essa postura. Às vezes ele se diz tanto que ele é alguma coisa, que ele passa a acreditar que ele é aquilo. E o espírito também, quando desencarnado, mais ainda. Tem espíritos que até modificam o seu corpo espiritual para adquirirem aquelas características que as pessoas imaginam que esses seres imaginários têm. E o espírito pode até se apresentar com aquela forma. Por isso que muitos que não conhecem a realidade espiritual, quando ouvem falar de relatos, né? Ah, um espírito falou que era o próprio demônio, então o demônio existe. Não, o espírito ele acredita que ele é esse ser. Por isso que ele se manifesta como tal. Por isso que há manifestações de espíritos da mais diversa condição. E nós vamos ver que Kardec estudou esses casos também. Nós vamos ver mais adiante que até se você evocar um rochedo, uma montanha lá de pedras, ela pode se comunicar. Aí alguém fala, mas como assim? Pedra, montanha não tem alma, como que pode se comunicar? Não tem espírito. Por quê? Tem espíritos que podem, tanto para enganar, quanto para, por acreditar que são aquilo, se manifestar e dizer que realmente são. Então, nessa circunstância em que se tentava exorcizar jovens, expulsando dali o suposto demônio, ele se sentia mais fortalecido, porque se ele queria realmente passar por esse ser imaginário, ele estava conseguindo, porque estava assustando todo mundo, até os adultos estavam assustados ali. Se ele estava zangado por ser classificado como um demônio, ele estava mais fortalecido ainda, porque a gente sabe que a raiva, a fúria, traz força tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Ela é uma força que nós desencadeamos em nós e nos leva a agir intensamente. Então veja, numa circunstância dessa, por falta de conhecimento da realidade espiritual, a gente até intensifica o fato, faz ele até parecer mais autêntico ainda. E poderia até ser realmente apenas uma crise histérica dela. Pelo medo, ela poderia até acreditar-se realmente possuída por algo, porque o medo provoca em nós comoções, emoções, descarga de substâncias que vão modificar o nosso estado físico, o nosso estado emocional. E ali ela poderia ter sido sugestionada, achar-se realmente possuída. E perder o controle ali da situação, permitir que as suas emoções, os seus sentimentos, naquele momento se tornassem perturbadores, tumultuados, criando toda aquela impressão ali. Então, nessa situação, nós podemos identificar, então, duas possibilidades. Alguém que é profundamente sugestionável e reproduz um comportamento que é sugerido a ela pela circunstância, ou alguém que pode ter uma mediunidade que vai precisar cuidado e atenção. Porque se o espírito realmente incorpora numa situação dessa, num jovem, e isso não é tão raro quanto a gente imagina, isso acontece às vezes até com muita frequência, isso pode levar a um processo de descontrole da vida dessa pessoa, em que o espírito passa progressivamente a tomar conta da vida dela, agir, porque toda vez que alguém incorpora, ele vai intensificando essa possibilidade. Todo médium que incorpora, ele intensifica essa facilidade de receber ali o comando do espírito. A gente fala incorpora, mas não é que o espírito entra no corpo de ninguém, tá? O espírito, o termo mais apropriado seria, o espírito se liga mentalmente ao médium, ao encarnado. E pelo pensamento ele comanda. Porque entrar realmente no nosso corpo não é isso que acontece quando a gente fala de incorporar. A gente, na verdade, está falando de uma ligação mental que se cria. Então, nesse caso ali, à medida que a pessoa vai tendo esses surtos, essas situações em que ela vai sendo influenciada, comandada pelo espírito, ela pode o quê? Ela pode ir se tornando cada vez mais flexível a essa situação. E se isso se dá com um espírito perturbador, ele pode fazer essa pessoa começar a criar situações difíceis para ela. E é quando então ela passa a ter a sua vida comprometida, porque ela passa a ficar exposta à opinião das outras pessoas, às críticas, às censuras, à recriminação, à discriminação, e ela pode começar a ser então o quê? Hostilizada por essas manifestações. E é quando ela começa a sentir, então, a rejeição do meio. E isso vai levando, num processo progressivo, a um estado em que a pessoa pode ter ali, então, agravado uma situação de aceitação dela no meio. Ela pode começar a ser colocada de lado pelos amigos, ela pode começar a ser classificada como doente, como perturbada, como endemoniada. E isso vai gerando um estado tal que vai tornando essa pessoa cada vez mais afastada das outras. Até mesmo da família isso pode acontecer. Porque às vezes quando a mediunidade está em descontrole num jovem, que está em formação, até os próprios familiares às vezes rejeitam, têm medo, acham que a pessoa está perturbada, que ela está enlouquecendo. Isso leva a um distanciamento que muitas vezes coloca a pessoa num estado, às vezes, de solidão, de sentir-se rejeitada. E essas emoções, esses sentimentos que vão surgindo na pessoa, elas podem fazer a pessoa se tornar cada vez mais o quê? Ligada a esse espírito que passa a influenciar a sua vida. Então veja como a coisa pode ir caminhando num processo em que chega um ponto que a pessoa já está completamente obsediada. Por isso que nós precisamos observar isso, precisamos orientar os jovens para que eles não forcem essa comunicação com o mundo espiritual. Porque quando nós evocamos, sempre terão espíritos dispostos a se aproximar de nós, dependendo das intenções que nós temos naquele momento, dependendo do tipo de pensamento que nós cultivamos, que é o que nós vamos ver então. Então esses casos, eles são graves por isso. Mas antes de a gente aprofundar essa questão aí dos problemas, das consequências, vamos relembrar que usar de instrumentos, de meios para se comunicar com os espíritos não é uma coisa de agora, não é novo isso. Isso remonta a épocas muito antigas. Mas nós vamos ficar em especial algumas práticas que já vêm desde o século XIX e que inclusive fazem parte da história do espiritismo, de como começaram as comunicações. É o que nós temos, por exemplo, das mesas girantes. Um fenômeno que aconteceu no século XIX, que era comum e era noticiado com muita frequência nos jornais da época, só que hoje é algo que parece desapercebido. Só nós espíritas que cultivamos esses fatos históricos que aconteceram. Mas nos salões, nas reuniões que existiam da sociedade, a prática das mesas girantes era algo muito comum. Era um fenômeno que acontecia, todo mundo sabia que estava acontecendo. E o que que acontecia? Pessoas se reuniam em torno de uma mesa, geralmente era uma mesa, essa aqui ela tem quatro pés, mas eram na verdade mesas que tinham um tripé, uma mesa típica, circular, e as pessoas posicionando as suas mãos próximas à mesa, produziam ali, eles pensavam que eram eles que faziam esse movimento, mas produziam um movimento circular da mesa. Nesse exemplo que eu trouxe da foto, ela está apenas levitando, né? Apenas, né? Como se fosse uma coisa banal. Mas, na verdade, é algo bem impressionante. E as mesas girantes, então, elas rodopiavam realmente. E não é que alguém dava um impulsinho e a mesa se movia um pouco. A mesa girava muito tempo, com as pessoas com a mão, não segurando, a mão apenas apoiada ou direcionada à mesa. Então era difícil imaginar que esse movimento, mesmo que alguém tivesse dado um ligeiro impulso, fosse algo que as pessoas ali produzissem. Foram esses fenômenos que levaram Kardec, então, a iniciar os seus estudos e que levou ele, mais tarde, a perceber que existia uma inteligência por trás dessas mesas. Na verdade, não era um fenômeno descontrolado, existia toda uma intenção em produzir esses fenômenos. E na época então das mesas, evoluiu para uma outra prática que perceberam que se a mesa podia se mover, bater um dos pés uma vez para dizer sim, duas vezes para dizer não, podia-se usar então outros objetos em movimento para produzir respostas. Foi aí que surgiu a cesta, na qual se colocava um lápis atravessando o fundo da cesta, os médiuns também posicionando as suas mãos. Foi aí que surgiu também a prancheta com as rodinhas e o lápis na ponta, em que os médiuns então apoiando as suas mãos iam produzindo esses fenômenos. Todos esses instrumentos, eles foram considerados importantes na época porque achavam que era necessário para produzir o fenômeno. É daí que surge a psicografia. A psicografia ela vai surgir dessa prática, então, de usar algum instrumento que trazia o princípio do movimento das mesas nesse instrumento e as pessoas, então, com as suas mãos ali próximas, produziam esse movimento. Olha, se a gente tentar individualmente escrever por uma prancheta como essa, a gente mal consegue grafar uma palavra com ela. Agora imagine duas, três pessoas com as mãos ali, se elas conseguem ter coordenação motora para produzir uma escrita. É difícil imaginar que as pessoas conseguissem, não conseguiam. Mas o fenômeno acontecia da escrita porque, na verdade, as pessoas não estavam movimentando a prancheta. O que elas estavam era o quê? Emprestando algo de si para que algo produzisse o movimento da prancheta. Então a escrita era algo que vinha ali do espírito e não das pessoas que estavam envolvidas. do uso da cesta, da prancheta, é que começa o trabalho, então, da psicografia, o desenvolvimento da psicografia. Por quê? O próprio médium que estava ali, essas pessoas eram médiums sem o saber, eles tiveram o impulso de pegar a caneta ou o lápis na época. E foi aí que eles começaram a perceber que poderiam escrever por si mesmos. Eles poderiam, eles mesmos, começarem a escrever. E quem guiava a mão do médium, assim como guiou a mesa, a prancheta, a cesta, eram essas mesmas inteligências que mais tarde Kardec ia, então, através do próprio questionamento a essas inteligências, descobrir que nada mais eram do que os espíritos dos homens, aqueles que um dia tinham vivido aqui e que, tendo morrido, passado para a vida espiritual, estavam lá tentando se comunicar. Então, foi esse o processo que levou, então, à evolução de movimentos de objetos até chegar na psicografia. Só que, desde aquela época até hoje, continuaram essas práticas de usar objetos, como, por exemplo, essa tábua que é conhecida como Ídia. Ela tem o alfabeto, as palavras sim e não, o adeus, os números e uma pequena peça que funciona assim como a prancheta. As pessoas posicionando a mão conseguem construir então frases, porque o espírito leva de letra em letra até construir as palavras. O princípio da brincadeira do copo também está por trás dessa prática aqui. Isso daqui é uma coisa que se tornou tão comum que existem lojas nos Estados Unidos que vendem como brinquedo essa tábua Ouija. Né? Você pode pesquisar na internet, você vê lá, tem um monte de exemplos que são vendidos como brinquedo. É uma coisa que eles consideram normal. Aqueles que acham que é apenas uma brincadeira, que não acreditam em nada, podem muitas vezes nem favorecer o fenômeno. É um movimento ali involuntário deles mesmos, porque nós também podemos, pela nossa vontade, produzir coisas que nós nem sabemos que estamos produzindo. Mas muitas pessoas que usam essa prática, eles podem estar ali servindo a espíritos que vão orientá-los, às vezes até com maus propósitos, através dessa prática. A brincadeira do copo, ela nada mais é do que essa própria prática aqui, né? E até hoje nós temos aqui. Esse tema, então, dessa comunicação com o mundo espiritual, ele passou a ser muito explorado pelo cinema. Muito do que tem no imaginário hoje das pessoas, de que o que está por trás desses fenômenos são inteligências do mal, se deve à literatura e, em especial, ao cinema. Se a gente fizer uma pesquisa, existem mais de 15 filmes que já foram produzidos sobre o Ouija e sobre a intenção maléfica que existe por trás dele. É interessante que ninguém produz um filme realmente sobre esses temas de comunicação com o mundo espiritual, mostrando o lado que nós espíritas conhecemos. Quem produziu foi aqui, né, no Brasil, por espíritas, por pessoas simpatizantes ao espiritismo. Mas quando você vai para fora, sempre que se procura falar de comunicação com o mundo espiritual, exploram apenas o lado de que quem se comunica por esses meios é o mal. E nós que conhecemos a história do espiritismo, nós vimos que não foi bem assim. Que, na verdade, por trás de toda essa história, existiram também bons espíritos que utilizaram no início esses meios para chamar a atenção da humanidade para a realidade espiritual. Mas até hoje, então, nós vemos que esses filmes, o que eles fazem, na verdade, é o quê? Pegar algo que interessa muito ao ser humano, que é conhecer o medo, que é ser desafiado por coisas sobrenaturais, por coisas fantásticas, por coisas que são impressionantes. E essa tendência que nós temos, então, de querer buscar o fantástico, o impressionante, isso é muito forte nos jovens. Eles são muito fortemente levados a querer conhecer isso. Porque é da nossa natureza desbravar o desconhecido. É da nossa natureza querer se aprofundar em coisas que nós não conhecemos. Porque faz parte da condição do espírito em evolução isso. É o que nos faz progredir e evoluir. Só que como a maioria dos espíritos encarnados são de pessoas que trazem vinculações com outros seres de outras vidas, pessoas que foram feridas, magoadas, que se tornaram os nossos obsessores, a chance hoje de esse sentimento de desejar desbravar, conhecer o misterioso, aquilo que é impressionante, pode nos levar então a um processo obsessivo. Porque à medida que vamos nos entregando a ele, ele pode ir nos envolvendo de uma tal forma que nós acabamos obsediados, acabamos sob a ação de espíritos que desejarão nos prejudicar, que desejam nos, de alguma forma, fazer sentir o sofrimento, a dor que nós fizemos a eles no passado. Então é aí que vem algo que nós devemos ter cautela, né? Porque explorar o mundo espiritual requer o quê? Muito conhecimento. Um conhecimento que já vem sendo acumulado pela prática que se faz na casa espírita há muitas décadas, né? Por um conhecimento que já vem sendo aprimorado há muito tempo. Então, o que é importante quando nós vamos falar para os jovens, para as crianças sobre isso, é dizer que lidar com o mundo espiritual requer muito de maturidade, de conhecimento, requer que seja feito isso dentro da casa espírita, dentro daquele controle que nós temos. Porque dentro do centro nós temos todo o amparo espiritual para exercer a mediunidade. Dentro do centro nós temos toda a proteção fluídica para evitar que uma obsessão se instale no médium. Agora, fora da casa espírita, nós já não temos essa garantia, nós já não temos essa possibilidade. Por isso que ao jovem que tem essa curiosidade, nós devemos apontar para ele que ele deve estudar, conhecer, através da nossa literatura, e não desses filmes que exploram o medo, o terror, não através de uma literatura fantástica que explora essa mesma situação. Mostrar a eles, não negando o fenômeno, mas alertá-los da gravidade do risco. Agora, por que que então esses espíritos perturbadores passam a ter acesso à nossa vida e passam a influenciar? Desde quando somos jovens, desde quando somos crianças? Isso se deve, então, porque existe um favorecimento da nossa parte para a influência deles. Como nós vimos, há pessoas que podem invocar o que elas quiserem e nada ocorre. Enquanto que outros, se brincarem ligeiramente com a situação, elas já passam a ser envolvidas ali por espíritos perturbadores. Isso depende muito de cada pessoa, de cada comprometimento que a pessoa tem com companhias espirituais. Porque nós sabemos então que cada um tem uma maior ou menor afinidade com espíritos de diferentes naturezas. Então, uma pessoa que já traz vinculações do passado, de outras vidas, com espíritos perturbadores, com espíritos que são agressivos, violentos, se eles iniciam uma prática dessa, naturalmente esses espíritos terão mais acesso à vida deles. Então, isso é necessário até alertar quando vamos esclarecer. Que não há garantia, não há como a gente saber se dessa brincadeira pode resultar ou não um processo obsessivo. Então tudo isso é parte do esclarecimento que nós devemos prestar quando vamos falar sobre o tema, principalmente com os jovens. O fenômeno ele vai ocorrer de que forma, então? Por movimentos inconscientes, nós também podemos produzir, como eu já falei antes, essa movimentação da caneta, e também pela ação que os espíritos fazem combinando o seu fluido espiritual com o fluido daqueles que estão ali presentes. Quando o espírito consegue produzir realmente um fenômeno impressionante para quem está ali presenciando, é porque há um médium doador de fluidos espirituais que vão, ou fluidos ali do seu perispírito, que vão se combinar com o fluido do espírito para ele agir sobre a matéria. Kardec explicou isso no Livro dos Médiuns, no capítulo que está aqui nos itens 74 e seguintes, e ele se baseou numa comunicação que o Espírito São Luís deu sobre como é possível um ser que não é material, como o espírito, agir sobre o mundo material. E ele, então, vai fazer uma série de considerações, e eu destaquei essa daqui, olha. O fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isso é, do fluido animalizado e do fluido universal. É assim que o espírito consegue mover o objeto. Então, quando há um fenômeno físico, é porque há um médium doador desse fluido ali que vai possibilitar isso. Às vezes é a própria pessoa que está brincando, ou às vezes é um dos que estão na proximidade ali que vão ser o fornecedor desse fluido. Por isso que às vezes o fenômeno acontece e às vezes não. Porque se não tiver um médium que doe esse fluido, o fenômeno não vai acontecer. Por isso que tem gente que às vezes fala assim, eu tentei, chamei, evoquei, chamei tudo quanto que é nome, não aconteceu nada. Porque ele não doa esse fluido em quantidade. Porque ele não tem isso disponível facilmente para o espírito utilizar. Por isso que tem pessoas que vão tentar evocar o que for, nada vai acontecer. Porque existe essa limitação dessa doação de fluidos. Então existem essas pessoas que são refratárias. Elas não vão produzir fenômeno. Já outras pessoas, se elas treinarem, se esforçarem, com o tempo elas se tornam aptas a doar esse fenômeno. A doar o fluido para o fenômeno. Por isso que, se você ficar insistindo, e ficar tentando, e ficar evocando o espírito, e ficar concentrando o pensamento para se desenvolver, para que aquele fenômeno aconteça, ele pode vir a acontecer em algum tempo. E já outras pessoas, elas são o quê? São pessoas que nem percebem que elas doam esse fluido abundantemente. É aquele que, até sem participar da brincadeira, vai favorecê-la acontecer. Então é aí que nós percebemos porque tem variações nos casos que ocorre, então, o fenômeno. E ainda a gente tem que considerar a natureza dos espíritos. Há todo tipo de espírito. Kardec, quando ele tratou da questão das evocações, ele perguntou para o espírito se evocando acontecia, né? Por que acontecia coisas estranhas? Porque dependendo do que você evocar, pode ter uma manifestação ali. E o espírito respondeu para Kardec assim, olha, evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Por isso que a pessoa que faz essa brincadeira e ela tiver condições ali para que o fenômeno aconteça, algum espírito que estiver ali próximo vai se comunicar por aquele meio. Ele vai tentar falar aquilo que ele quer dizer, porque muitos deles têm um interesse muito grande na nossa vida. Assim como tem gente bisbilhoteira, mexeriqueira, intrusa, intrometida aqui no mundo nosso de encarnados, dos desencarnados também está cheio de gente assim. E quando eles percebem que eles têm a possibilidade de se intrometer na vida das pessoas, ou que eles desejam prejudicar aquelas pessoas, eles irão se manifestar. Por isso que se você perguntar num fenômeno desse, é o diabo que está aqui? Ele fala, sim. Aí a criançada morre de medo. Mas é um espírito que quer justamente explorar isso que está no imaginário do homem, aí há uns 3 mil anos, mais ou menos, ou até mais. Acreditar que existe um ser voltado para o mal. Por isso que tem gente que às vezes até cria formas, pensamentos com a imagem de demônios. O Ernesto Bozano, que foi um grande pesquisador de fenômenos espirituais, ele relata num livro dele o caso de uma mulher. Ela acreditava tanto na existência de seres malévolos que ela criava mentalmente formas, pensamentos, moldando os fluidos espirituais com as formas desses seres malévolos que ela acreditava. E um médium que visse aquilo em torno dela ia falar, essa mulher está cercada de demônios. Mas quando se aprofundava a observação, percebiam, eles não tinham vida própria. Eram imagens que ela criava e projetava em torno do mundo dela, mental. Então, um médium clarividente despreparado, desconhecedor do fenômeno, ele vê uma coisa dessa, ele vai morrer de medo e vai falar que viu realmente alguma coisa. Então percebe como é complexo lidar com o mundo espiritual, né? Como é delicado e por isso que é necessário tanto estudo e é necessário esclarecer os jovens a respeito disso. Porque às vezes até médiums experientes, eles se enganam com aquilo que eles estão vendo e ouvindo. Ouvi há pouco tempo atrás uma pessoa relatando uma situação em que ela viu se projetar de uma pessoa muito importante uma imagem. E ela prontamente associou que aquela imagem que se projetava dele queria dizer que ele tinha sido essa personagem na vida passada dele. E era outra história. Na verdade, aquilo tinha um outro simbolismo, tinha uma outra explicação para aquilo. Eu não vou entrar em detalhes do caso, porque toca questões, às vezes, que é delicada para as pessoas. Mas isso é para mostrar como até aquele que já exerce a mediunidade está sujeito a interpretações erradas. Agora, imagina se você fizer isso na brincadeira. Aí você está sujeito realmente a ser enganado o tempo todo. Então, o que acontece, né? Agora a gente refletindo um pouco sobre nós que não brincamos com essas coisas, mas que evocamos sim espíritos pelo pensamento o tempo todo. Nós fazemos isso com muita frequência. Nós evocamos os espíritos pelo tipo de pensamento que nós nutrimos no dia a dia, pelo tipo de sentimento que nós cultivamos. Então, se nós ficamos o tempo todo, né, entregues, por exemplo, a buscar vícios, a buscar explorar certas atitudes, comportamentos que nós podemos classificar como vícios, da bebida, da droga, do sexo, de tudo, nós atraímos espíritos que passam a conviver com a gente para experimentar essas mesmas viciações que nós estamos experimentando. Então, isso é ou não uma evocação? Isso é ou não trazer para a nossa vida espíritos que estarão nos acompanhando e nos influenciando? Sim. Da mesma forma que por uma brincadeira inconsequente eu atraio espíritos para a minha vida, pela minha atitude mental eu atraio espíritos que vão se tornar minhas companhias. Isso é algo grave, porque às vezes a gente nem percebe que a insistência com que a nossa mente busca certas experiências, certas imagens, certas emoções, é, na verdade, em decorrência de uma vinculação mental que nós já criamos com espíritos que nos consideram companheiros deles nesses devaneios, nessas imaginações. Que já nos consideram ali seus auxiliares, exploram em nós essas nossas viciações. E ainda nós podemos citar alguns casos, né? Olha só, o André Luiz, ele fala de um outro tipo de evocação que a gente faz e a gente nem percebe, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 8. Acho que vocês vão lembrar desse caso, de um homem que durante o jantar falou muito mal, sem conhecer a história, de um conhecido dele. E esse espírito já desencarnado veio à noite conversar com ele, enquanto ele dormia, para tirar satisfação. Por que que ele estava falando da vida dele sem ele conhecer a história real dele? Falando de coisas que ele não sabia se tinham acontecido realmente. É também uma evocação que nós fazemos. Quando a gente fala de pessoas já desencarnadas e ficamos mentalmente insistindo, falando delas, da vida delas, às vezes interpretando erradamente situações, também estamos nesse processo de intercâmbio aí com os espíritos. Um outro caso que ele fala também interessante, está lá no livro Domínios da Mediunidade, de um escritor, um jornalista que estava lá relatando um caso que ia se tornar um escândalo na sociedade, falando da vida de uma jovem. E ele tinha atraído para ele, ali, para auxiliar ele, um espírito que tinha raiva daquela família que o jornalista estava ali denegrindo, relatando o escândalo que tinha acontecido com eles. Era também uma evocação que ele fez, porque como ele era alguém que queria falar mal dos outros e tinha intenções de tornar sensacionalista aquela história, de ter uma repercussão, que as pessoas se interessassem pelos aspectos ali tristes daquela história, ele encontrou mentalmente alguém que o estava auxiliando. O André Luiz relata isso, então, de que pela intenção dele como escritor, atraiu para junto dele um espírito que tinha aquela mesma intenção. Então veja, qualquer coisa que nós fizermos, nós poderemos atrair para junto de nós espíritos que vão nos auxiliar, que irão tentar fazer com que aquilo aconteça. Também é uma evocação que nós fazemos. Então, às vezes, a gente pensa que é só o jovem, a criança que está evocando espíritos, mas nós também estamos. E nós temos ainda um caso muito interessante que Kardec relatou na Revista Espírita de outubro de 1863, de uma mãe polonesa. O filho dela foi condenado à morte de forma injusta. Se é que existe alguma justiça em levar alguém à morte, né? Mas o jovem tinha sido condenado então à forca, e a mãe não conseguia perdoar o carrasco que tinha executado a sentença. E esse pensamento dela de não perdoar, de ficar rememorando todo aquele processo de dor, de sofrimento do desencarne do filho, perturbava ele no mundo espiritual. Então, às vezes, a gente evoca os espíritos também pelas lembranças difíceis que nós temos a respeito das dores, dos sofrimentos que eles viveram. E nós podemos perturbar a vida deles também através do nosso pensamento. Então, nós vamos perceber que por trás, tanto da brincadeira inconsequente de crianças e jovens, quanto por trás desses acontecimentos, tem muito o quê? Desconhecimento do quanto o nosso pensamento é capaz de intervir no mundo espiritual. Assim como eles também interferem muito aqui no mundo material. Porque não existe, em termos de pensamento, mundo espiritual e mundo material. É tudo um mundo só. É um mundo intenso, de múltiplas influências, de muitas interferências. Por que que nos é tão recomendado que nós nos conheçamos, que nós saibamos realmente quem nós somos? Porque muito do que nós reproduzimos, do que nós falamos, do que nós sentimos, do que nós manifestamos no mundo, não é apenas nosso, é de uma legião que nos acompanha. Então nós temos que cada vez nos conhecer mais, nos aprofundar mais em autoconhecimento, para poder começar a discernir o que realmente é criação nossa e o que vem do mundo espiritual. Porque nós estamos num processo de simbiose mental intensa com o mundo espiritual, de uma ligação em que nós os influenciamos e eles nos influenciam. E aí vem aquela possibilidade que nós temos de escolher quais influências nós queremos receber. Essa escolha se dá pelo direcionamento que nós vamos dar ao nosso pensamento. É a velha história, tão batida, tão falada. Pensamento elevado, pensamento em harmonia, prece, cultivo de boas ideias, de realmente mantermos ali a nossa atenção, a nossa mente voltada só para aquilo que é de natureza superior, começar a eliminar da nossa vida tudo que é expressão de inferioridade. E nós temos um mundo repleto disso. Parece que até é contrário à nossa evolução, mas não é. Na verdade, todas essas coisas que vão chegando a nós, que vão sendo trazidas e que vão aparentemente para nos perturbar, elas são grandes oportunidades que nós temos de exercitar esse domínio do nosso pensamento, da nossa mente, para irmos cada vez mais nos ligando apenas àquela parte do mundo espiritual que deseja o nosso progresso, a nossa evolução, que quer que a gente evolua, que quer que a gente se torne seres com maior potencial de pensamento, de mente. Então, na verdade, todo esse contato que nós temos com o mundo espiritual é para que nós evoluamos, para que nós cresçamos. E vai depender sempre da gente, a partir do momento que nós temos esse conhecimento, a escolha das nossas companhias espirituais. Porque aí nós teremos apenas os efeitos positivos se nós escolhermos as boas companhias. Eu não vou ler inteiro, mas nós temos, aqui eu já falei disso, nós temos de Emmanuel, eu recomendo que depois vocês busquem, na internet mesmo você vai achar esse texto, é lá do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, na página 39, ele fala disso, olha, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Na verdade, nós estamos aqui no mundo expressando muitas outras mentes e estamos influenciando muitos outros. E evocar espíritos, nós estamos fazendo isso diariamente, a todo momento. Pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos, nós estamos atraindo para a nossa vida essas influências de todas as naturezas. Às vezes a gente está muito bem, a gente sente uma força maior do bem em nós. Às vezes a gente está para baixo, parece que é mais poderoso ainda, uma força que nos derruba mais ainda. Por quê? É tudo a questão da sintonia. É tudo a questão daquilo que nós cultivamos, então. Para recomendar aqui um livro muito interessante, que é esse aqui, ó, Copos que Andam, ele relata o caso, então, de uma jovem que se complicou e de outros jovens que se complicou muito por essas vivências de experimentar o mundo espiritual sem o conhecimento necessário. É uma boa leitura para a gente perceber a gravidade que esse assunto pode ter. Se a gente perceber algum jovem muito comprometido com essa experiência, encaminhemos a ele, então, esse livro para que ele leia. É um livro pequeno, é fácil de ser lido, é uma linguagem adequada para um jovem, para ele perceber, então, a gravidade que tem. Espero que tenha atendido aí a expectativa, que possamos todos aí, com essas reflexões, nós compreendermos melhor essa questão aí do quanto os espíritos nos influenciam. Bom, muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado.